passageiro de algum trem que não passa por aqui, que não passa de ilusão. Eu me sinto estrangeiro, passageiro de algum trem que não passa por aqui. Não passa de ilusão. Passageiro de algum trem que não passa por aqui.